no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Imagine um espaço que combina atividades recreativas e o acesso gratuito à informação. Pois esta é a proposta do Centro Cultural de Saraminha de Cima. Este projeto da UFOP está em atividade há 12 anos e oferece aos moradores dos bairros ouro-pretanos de Saraminha, Tavares e Vila Santa Isabel uma biblioteca comunitária e um amplo espaço de lazer. Além das contribuições para a comunidade, o Centro Cultural também é relevante para as alunas da universidade que participam da iniciativa. A estudante de Engenharia Metalúrgica, Bruna Elisa Costa, é participante do projeto desde 2016 e conta um pouco sobre essa importância. Eu acho esse projeto muito importante para a formação dos estudantes que participam dele, porque além da formação acadêmica que a gente tem na universidade através de aulas, a gente tem a oportunidade de ter uma formação social e cultural muito grande, de perceber como a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. E a gente tem que entender que a gente é privilegiado por estar na universidade e que nossos estudos são pagos pela população. Então, se a gente tiver a oportunidade de dar um retorno de alguma forma, a gente tem que fazer. As estudantes da UFOP envolvidas nesta ação extensionista são responsáveis pela manutenção e pelo funcionamento da biblioteca e também desenvolvem um trabalho educativo com a comunidade, especialmente com as crianças. Elas podem participar de oficinas diversas e receber reforço escolar quando necessário. Toda essa tarefa, além de solidária, também se torna desafiadora aos olhos de Bruna, que nos conta a sua experiência no Centro Cultural. Participar desse projeto tem sido um desafio muito grande para mim, porque ensinar é muito difícil. Ensinar crianças é mais difícil ainda. Você tem que ter uma didática boa, você tem que conseguir que eles tenham disciplina, tem que conseguir que eles tenham prazer em estar aqui para aprender. Então, assim, é muito desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. É muito bom você ver as crianças melhorando, as crianças tirando nota boa, ter o agradecimento dos pais por estar acolhendo essas crianças aqui enquanto eles estão trabalhando. É muito gratificante poder contribuir de alguma forma para a comunidade, se sentir útil. Na biblioteca comunitária, também é permitido o empréstimo de livros à comunidade. Este serviço é voltado especialmente aos moradores de Saraminha, Tavares e Vila Santa Isabel, que devem se cadastrar na biblioteca. No entanto, pessoas residentes em outros bairros também podem fazer o cadastro. Neste caso, o usuário deve realizar a doação de um livro dentre as opções estabelecidas pela biblioteca para compor o acervo literário do Centro Cultural de Saraminha de Cima. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.